estamos aqui. ZYJ208, AM730 kHz. ZYO726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Curitiba, Paraná, Brasil. Sistema Jensen de Comunicação. Evangélicos, você encontra na loja Estrela da Manhã da Senador Xavier da Silva 447, com o melhor preço e atendimento de quem há muitos anos vem despertando em você o interesse pelas coisas de Deus. Anote o endereço: Senador Xavier da Silva 447, ao lado da Assembleia de Deus, sede em Curitiba, próximo ao Shopping Miller. Telefones 3232-0202 e 3322-7100. Você acompanhou as campanhas e viu quem foi eleito. Agora, prefeito e vereadores têm 4 anos para administrar a sua cidade, melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte e muito mais. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho dos representantes eleitos e não deixe eles se esquecerem das promessas feitas. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Justiça Eleitoral. Sai botar sua energia com amor e sabedoria. Nesse novo tempo, chamamos todos para entrar nesse movimento. Você não precisa nem sair de casa, nem ficar na fila, nem gastar papel. Baixe logo o aplicativo da Corsel. Você não precisa nem sair de casa, logo o aplicativo da Cotel. A natureza agradece, você não vai se arrepender. Vem com a gente, experimente, facilite pra você. Entre neste movimento, use melhor sua energia. Baixe logo o aplicativo da Cotel. Cotel, pura energia. Governo do Paraná. E salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6:27. Atenção para a hora certa, 10 horas. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Atenção, emissoras que irão formar a rede missionária. Ao toque de 5 segundos, começa a transmissão do programa Clamor Missionário. Sobe aos céus do Brasil e chega aos vossos receptores o programa Clamor Missionário. Oficial de divulgação do Departamento de Missões Somente pela Fé, da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Alvorada, Rio Grande do Sul. Presidente, Pastor Daniel dos Santos Paixão. Apresentação, equipe missionária. Chegamos em 2018. O que você vai fazer? Vai fugir? Ou vai ficar olhando? Ou vai fazer alguma coisa para que esses povos sejam alcançados para Cristo? Una-se a nós na evangelização do mundo. Entre em contato agora mesmo com a Secretaria de Missões e peça as contas missionárias. Se preferir, peça seu carnê missionário e ajude na evangelização do mundo. O valor da contribuição é aquele que Deus já colocou no seu coração. DDD 51, telefone 3411. 7774. WhatsApp 981819063. Departamento de Missões Somente pela Fé. Quase 3 décadas evangelizando o mundo. Quando tu perante o Senhor se der. Projeto Livro da Oração. O projeto Livro da Oração foi criado para abençoar a sua vida. Se você precisa receber um milagre de Deus, nossa equipe estará intercedendo diante do Senhor. Milhares de irmãos em todo o Brasil já colocaram o seu nome, o nome de um familiar ou o nome de um amigo no Livro da Oração. Muitos testemunhos de vitórias, de milagres, têm chegado até a nossa Secretaria de Missões. Não perca mais tempo. Chame agora mesmo para a nossa equipe missionária. DDD 51, telefones 34 11 77 74, WhatsApp 981819063. Projeto Livro da Oração. Vamos unir a nossa fé. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos, já está no ar mais uma apresentação do programa Clamor Missionário, programa em que é um órgão oficial de divulgação do Departamento de Missões Somente pela Fé da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Alvorada, Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Maravilha, meus irmãos, é com muito prazer, é com muita alegria que nós vamos iniciando mais um ano de batalha, mais um ano de vitória na presença do Senhor, juntamente com você, milhares de irmãos que estão ligados conosco por uma rede de emissoras em todo o território nacional. Esse é o programa Clamor Missionário. E quem tem o prazer de cumprimentar todos os milhares de irmãos é esse que vos fala, pastor Euclides Mendes, secretário de Missões, nosso pastor presidente, pastor Daniel Paixão. Fique ligado conosco, Deus vai falar muito forte ao teu coração. Que vocês possam ouvir a voz do Espírito Santo falando ao teu coração nesse 1º de janeiro de 2018. Eu quero almas, que a voz do Espírito Santo seja forte dentro do teu coração. Nós vamos prosseguindo com a nossa programação missionária, recebendo já nos estúdios a nossa equipe de missões, o evangelista Luiz Mar, que é o segundo secretário de missões aqui da nossa igreja. A paz do Senhor, irmão Luiz. A paz do Senhor, audiência do programa Clamor Missionário, a paz do Senhor, paz para Euclides, a paz do Senhor ao povo de Deus que está sintonizado aí mais uma vez no programa Clamor Missionário, e nessa feita o primeiro programa do ano. Que maravilha, não é mesmo? É verdade, conseguimos vencer mais um ano, né, Luiz? É, foi um verdade. Ano que passou de muitas conquistas no reino de Deus, né, Luiz? É, até aqui o Senhor nos tem ajudado e nós estamos aqui para iniciar este ano que está novinho aí, todo ele pela frente, para fazermos muitas coisas para o reino de Deus. É, muitos desafios para 2018, meus irmãos, muitos projetos missionários, e eu tenho certeza que os irmãos em todo o Brasil, Luiz, vão continuar conosco, né? É. Nós temos novidades para o início dessa programação. É verdade, daqui a pouco vamos ter que revelar para os irmãos muita surpresa aí, né, Luiz? Surpresa. Temos também a presença aqui do missionário que daqui a pouco mais vai trazer a sua saudação. É verdade. A irmã Janete que vai liberar as linhas. Você é irmã Janete, irmã lá, irmão? Vamos deixar ela falar. A paz do Senhor, irmã Janete. A paz do Senhor. Agora nós precisamos falar mesmo, porque estamos iniciando o ano aí, não dá para ficar calado, né? Novos projetos. Muita vontade de trabalhar, né? Iniciamos aí o ano a todo vapor, né? É, vamos ver. Muita coisa para ser trabalhada. Vai ter muito homens nos escutando, muitos irmãos, não é? É, muitos irmãos. Vai, com certeza vai. Mas as mulheres guerreiras aí, ó, elas também vão ter surpresa esse ano, né? Então, vamos ver então, esse ano recém está começando, Marjorie. Temos muito ainda que muita tratar. Muita água a rolar. É, mas aí vamos liberar as nossas linhas telefônicas para que você possa estar interagindo conosco. E o nosso prefixo é 51. O nosso telefone vivo é 999-136740. O nosso telefone fixo da Secretaria de Missões é 3411-7774. E tem aí o WhatsApp, né, irmão Luiz, que às vezes as pessoas pensam assim, ninguém vai me responder. Vai receber a resposta sim. Porque já, eu acredito assim, ó, que até o final de janeiro nós vamos passar de 5 mil WhatsApp. Sem dúvida nenhuma, né? Mas com essa surpresa que vamos ter daqui com a pouco. Com essa surpresa aí não vai nem até metade de janeiro para nós passar. Irmã Janete, eu estou preocupado com o teu trabalho que vai ser ampliado com essa surpresa que vamos apresentar para o Mas eu dia. Acredito assim, ó, que Deus capacita. Será que tu vai dar conta, irmã Janete? Eu, da minha parte, assim, eu digo que não, né? Mas eu tô pedindo, já tô orando e pedindo para Deus me capacitar, né? Ah, e também tenho o irmão Joel, o irmão Adilson, claro, aí, né? É, qualquer coisa, eles vão passar 24 horas aqui. Tem que correr, aqui, né? Deixar eles aqui presos dentro da Secretaria de Missões. É, vamos trocar turno, né? É verdade. Deus. Mas tá aí o número do WhatsApp, pastor. Não passou o WhatsApp ainda. Então tá aí o WhatsApp nosso, é 981-819063. Pelo WhatsApp você vai ligar, você vai mandar teu áudio, a tua mensagem escrita, 981-819063. É, já está liberado, né, irmã Janete? Pode tudo ligando liberadinho. Pra cá, pode ligando pra cá no primeiro programa de 2018, Luiz. Começar o ano fazendo um propósito com Deus. É verdade. Né, Luiz? É verdade. Um voto com a obra de Deus, né? É, estamos aí com vários projetos do nosso departamento. E o irmão que está ligadinho conosco por esta rede de emissora, gostaríamos muito que você mandasse para nós uma mensagem via WhatsApp, conforme a irmã Janete já liberou o WhatsApp, e diga assim, ó, eu vou entrar com vocês neste ano de 2018 aí, ajudando na obra missionária. É, quem sabe assumindo um missionário. É, né, verdade. Está tão barato hoje para assumir um missionário aí, com 25 dólares você assume um missionário em Cuba e com 150 dólares você assume um na África. É verdade, na Índia também. Enfim, cada país é uma realidade. Né? E nós somos obrigados a clarear bem isso aí, né, professor Euclides? Nós queremos que os irmãos ajudem nos projetos. E não importa, se você sentir de mandar para a África, nós estamos muito agradecidos, porque este ano nós vamos encarar com mais seriedade a obra, né, pastor? É verdade. E vamos ajudar na janela 1040. Então, nós temos muitos projetos e queremos que você entre conosco nesse ano de 2018. E quem não pode assumir um missionário? Irmãos, nós temos o carnê missionário que ele não tem valor, é voluntário. É aquilo que pode ajudar. E cada um ajudando um pouquinho, nós vamos ampliando essa obra, né, Angela? É verdade, vamos ampliando. Eu quero os irmãos que sentem no coração, mãe, eu não tenho um valor expressivo para ajudar, né, manter um missionário, mas eu quero ajudar tal projeto, né? O decupa, que é um valor que nós temos que dizer, 100 reais, esse é para manter a família. E também o projeto Água Viva, né, que é das crianças, que a adoção de uma criança é 30 reais, mas nós temos aqueles outros, o carnê missionário, mas eu estou enviando a minha oferta e eu quero mandar para o Uruguai, né? Se a pessoa especificar para nós, esse projeto vai receber a tua oferta. É verdade. Né? Nós não ficamos aqui assim, não tem cada projeto um número de conta ou um contato direto com o missionário. Nós somos o elo, né? E é através disso que o missionário vai receber. Majorante, pastor Euclides, irmão da mesa aqui, que daqui a pouquinho vai ser apresentado. Nós temos uma realidade que nós precisamos mudar este ano, pastor Euclides. O ano passado, por várias vezes, o pastor Euclides falou aqui que é uma pesquisa, irmão, que diz que somente é gasto em missão 1,66 imagine reais por crente. Tanto imagina, pastor Euclides. Olha, ouvintes que estão nos escutando por essa rede de emissora, imagina, não sei se você está enquadrado dentro dessa pesquisa. Eu sei que há muitos irmãos que ligam aqui para nós, que mandam oferta generosa. É verdade. E eles estão fazendo a vez de outros que não dão nada. É, com certeza. Então nós gostaríamos de mudar esse quadro, então nós vamos bater nessa tecla já a partir desse primeiro programa, para que nós venhamos ter pessoas mais conscientes no que diz respeito a obra missionária, né? Tá chegando os últimos dias. Vamos mudar esse quadro. É verdade. Vamos fazer propósito, voto com a obra missionária, né? É o início de um ano, mas é mais breve do arrebatamento da igreja. 1,60, olha, é uma insignificância. Não tem nem sentido. Não tem sentido, nós vemos que uma pessoa, esse cálculo geral, cada crente gastar somente 1,60 com missão, Ezequiel. Não tem sentido. É verdade. É hora de rodar nesse quadro, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É a ordem de Jesus. E para que o evangelho alcance os rincões mais distantes da terra, precisamos de um investimento e o departamento de missão está de portas abertas. Ligue para nós. É verdade. Nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios, nessa primeira programação, Luiz, um dos nossos missionários. Missionário Ezequiel. E o Uruguai, né? Onde tudo começou. Onde tudo começou. Irmão Ezequiel está aqui no Brasil com nós, vai ficar por alguns bons dias aqui. Descansando, fazendo alguns tratamentos médicos. Nós pedimos oração aqui no programa, né, Manjana? Então, nós, Ezequiel, que esteve um pouco enfermo lá no campo missionário, está liderando a construção da igreja em Cutisco, Abijuna. Estão construindo uma linda igreja. E o Ezequiel veio para cá para descansar, fazer uns exames médicos e vai estar aí durante várias programações conosco. A paz do Senhor, irmão Ezequiel. A paz do Senhor, pastor Euclides. A paz do Senhor, irmão Luiz Mar, irmã Janete. E a todos, amados irmãos que estão na escuta. Estou muito alegre por estar aqui mais uma vez com os irmãos. Poder rever também meus pais, né? E também os irmãos aqui de Alvorada, quando nós estávamos estranhando, como diz o castelhano. É verdade. Estávamos com saudade dos irmãos e com esse dinamismo que nós estamos vendo, os irmãos fazendo a obra de Deus aqui, divulgando o trabalho missionário, nós nos sentimos alegres e nos sentimos respaldados por este departamento e por todos os amados irmãos que têm contribuído com a obra missionária. Eu louvo a Deus, pastor Euclides, por sua vida, por esta equipe maravilhosa que está aqui. e que este ano que passou, sei que foi um ano de bênção, de vitória, mas eu creio, irmão Luiz Mar, que este ano de 2018 vai ser muito mais ainda. Eu sei que o trabalho vai aumentar para os irmãos, mas eu sei que também as almas vão ser alcançadas pelo poder de Deus, pela obra que os irmãos estão realizando. Com certeza. Nós vamos rodar o primeiro louvor aí, Luiz, e já vamos retornar ao longo de uma grande conquista de 2018 que o Departamento de Missões está tendo, começando a partir de hoje, mais emissoras transmitindo o programa Clamor Missionário, não é, Luiz? Aí, com certeza, depois deste louvor vai ser soltado a vinheta, né? E vai ser lindo demais. E vai este louvor para toda a audiência masculina. Aí está uma afronta, né? Né? Eu acredito assim, ó, que a audiência masculina está grande, mas eles estão laçando churrasco, estão lá fora com os familiares. As mulheres guerreiras estão lá na cozinha fazendo aquela salada de maionese, fazendo aquela sobremesa. Então eu acho que é maior. Então vai um abração para todas essa gente. Nossa, não dá briga, vai para todas, né? Vamos lá começar um lindo louvor adorando. Com adoração, a Fabiana Anastácio vai cantar Adorarei. Irmãos, não sai daí, nós já estamos retornando com as matérias do campo missionário, com o missionário Ezequiel falando sobre a obra na República do Uruguai, com novidades, tem mais. Puxa vida, agora a lista é grande de emissoras. Presidente também, né? O pastor presidente daqui a pouco vai estar conosco também nos estúdios, irmão. Vamos ter que correr, Luiz, falar menos. Vamos falar menos, tem muita coisa para falar aí, hein? Vamos lá, Fabiana, cantando, nós já estamos retornando, irmãos, com todos os milhares de irmãos. Por cantar licença, então adorarei. Te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou um adorador. Foi assim que Deus me fez. Irmãos, estamos aí retornando com todos vocês, direto aqui dos estúdios Semear, que está no templo sede, né, Luiz? Da nossa igreja, né? É, aqui na matriz, na praça Amadir Feijó, né, irmão? Daqui a gente fala pro Brasil inteiro, né, Luiz? É verdade. Daqui o Brasil, não o Brasil, o mundo, ouve a nossa voz, né? É, mas com essa ofensiva nova deste ano de 2018, então vai mais longe o programa Clamor. Vamos revelar esse mistério aí, Janete. Vocês estão só enrolando os irmãos e não dizem o que é, irmão Janete. Tem que revelar o mistério para que eles fiquem preparados para amanhã, né? É verdade. Preparadinhos para amanhã. Porque amanhã vai ter algo mais, né? É verdade, mas sai um desafio para os ouvintes. Todo o Brasil, mas que eles têm que saber qual é o desafio para eles prestar atenção na programação de amanhã, né? É, nós começamos hoje o primeiro programa com uma nova lista de emissoras que vieram fazer parte da transmissão do programa Clamor Missionário todos os dias, né, Janete? Todos os dias. Agora, irmão, são 25 emissoras de rádio no Brasil e fora do Brasil, não é? É verdade, nós estamos além fronteira. Nós já tínhamos audiência pelo aplicativo. E agora ficou melhor ainda porque temos emissora nesses países transmitindo. Olha, é demais, hein? Eu quero lembrar apenas algumas, que não tem como nós ler 25. Ainda vou ficar todo o programa de rádio, né? Daqui a pouco o pastor Daniel está chegando aqui. Nós temos que também dar um espaço para ele, né, irmã Janete? Dar espaço para o presidente deixar sua palavra nesse primeiro programa. Nós temos o missionário Ezequiel, que vai ficar bastante dias com nós aqui. Mas queremos aproveitar ele por esses dias que ele está conosco aqui falando sobre a obra missionária. Eu quero mandar um abração especial para os irmãos que estão nos ouvindo da Rádio Semeadores, Tupanceretã, Estadão do Rio Grande do Sul, Luiz. É, e eu quero mandar para a Rádio Maranata em Lisboa, Portugal. Mas tu foi para outro lugar. Vou além fronteira. Luiz, será que os irmãos vão entender a sua língua em Portugal? Ah, sem dúvida que os portugueses, né, vão entender o nosso português. Nosso português, né? E eu então vou mandar um abraço aqui para a Rádio La Vida Cristiana, Bogotá, Colômbia. Dá um saludo em espanhol, Janete. Ah, isso eu deixo pro missioneiro. O missioneiro Ezequiel. Um saludo para a Colômbia, Ezequiel. Que Deus bendiga a nossos irmãos que estão na Colômbia, né? Que venha receber as bendições de Deus em sua vida, e poder de Deus, a graça. E também agradecemos a los hermanos que estão contribuindo com a obra de Deus a cada meio do Brasil. Que maravilha! Brinque com o missioneiro. Esse saludo foi para o Uruguai, foi para a Argentina, foi para a Colômbia. É. Olha, que tantos nós temos aqui, hein? Irmãos que estão nos ouvindo em vários países do mundo, irmão, por essa rede emissora. Agora são 25 emissoras, Luiz, em cadeia, transmitindo a voz do clamor missionário. Isso vai fortalecer, sem dúvida nenhuma, o nosso departamento e a resposta, né, irmãos, das nossas orações, né, irmãos? A resposta das orações. E nós, eu creio que vai vir muitos testemunhos aí, né? Imagina, nós já estamos muitos recebendo diariamente. É, mas vai ser, assim, algo que... eu até tenho um irmão Adilson, né, que ele fala, às vezes, eu tô lá no telefone, eu tô ouvindo o áudio, né, às vezes eu rio e ele ouve, às vezes eu tô rindo, tô falando com a pessoa, começa a chorar, né, às vezes para ali no telefone. Então, assim, ó, eu acredito que as nossas lágrimas, elas vão ser muito teimosas, vão rolar mesmo, mas não de tristeza, de dor, mas sim de alegria pela resposta das orações e pelos milagres que o Senhor vai estar fazendo cada vez mais. Eu quero rodar aqui a vinheta das rádios, Luiz. Nós temos a vinheta aqui falando dessas rádios. Não preste atenção, depois nós vamos lançar um desafio para amanhã, né, irmã Janete? É verdade, e tem que prestar bem atenção, né? Mas é, amanhã verdade. Nós vamos rodar de novo para eles... Com certeza. Conseguirem assimilar bem o que que é, né? É, olha aqui, hoje nós vamos rodar a chamada das 25 emissoras, mas sem nome, sem nome. Amanhã nós vamos rodar a chamada com os 25 nomes de emissoras e aí os irmãos terão um desafio aí, né? É, mas nós não teríamos que falar esse desafio hoje para que eles se preparassem amanhã? Vamos rodar a primeira vamos vinheta? Rodar. Vamos Olha, rodar, fique então. Ligado com nós aí, meus irmãos. O programa Clamor Missionário está sendo transmitido por 25 emissoras de rádio, AM, FM, ondas curtas para todo o Brasil e o mundo. E ainda as nossas plataformas de interatividade. facebook.com/vaimissionario, twitter.com/vaimissionario e o nosso WhatsApp, código de área 51, telefone 981-819063. Departamento de Missões Somente pela Fé, há quase 3 décadas, evangelizando o Brasil e o mundo. Olha que maravilha, o que achou dessa chamada, hein? Ah, e essa chamada aí é de encher o coração da gente de gozo, né? Saber que temos mais emissoras agregado à nossa programação que vai ao ar diariamente para essa rede de emissoras ampliada agora, né? É verdade, agora são 25 emissoras, começamos o ano com toda a força, não é mesmo? Que maravilha, né, irmão? Isso aí é muito bom, bastante trabalho para o departamento e uma audiência maciça que veio para nos ajudar. É, e nós queremos lembrar os diretores de emissoras de todo o Brasil, tem muitos nos ouvindo aí. É, e aqueles que quiserem fazer parceria conosco, entrem em contato, né? Vamos ampliar essa obra aí, né, nós, irmã? Nós estamos aí para levar a palavra de Deus, né? Para abençoar vidas, lares, né? E Deus está trabalhando. É verdade. Então, amanhã nós vamos rodar a chamada que vai falar o nome de emissora por emissora. Emissora por emissora. Então, os ouvintes, prestem bem atenção. Peguem um papel, uma caneta amanhã, assim, ó, e vão anotando. Porque aí vai ter o desafio para vocês ligar. E se tiver congestionado o telefone, que com certeza vai estar. Não vai ser fácil, né? Ligue de novo. Vá tentando, porque nós estamos aqui até as 16h30. E amanhã, até as 16h30, é vale o desafio. Vale o desafio. Os irmãos vão ter que ligar pra cá, não vale mensagem de texto. Não, tem que ligar vale pra WhatsApp. Cá. WhatsApp. né? Não, tem que ligar pelo número do WhatsApp. É. É uma ligadinha. Você não vai gastar nada, você já tem internet? Claro. Você vai ligar, você vai ouvir a chamada das 25 emissoras e tem que falar o nome de três emissoras. Pelo menos três das 25. Pelo menos três. Aí vai concorrer um DVD do Projeto Cuba, né? Cinco pessoas vão concorrer ao DVD volume 1 do Projeto Cuba. É verdade. Então, irmão, nós queremos que o irmão interaja com nós. Nós precisamos ver o que Deus está fazendo pelo Departamento de Missões. E não mande mensagem pelo WhatsApp nem áudio, porque se mandar vai ser desconsiderado. É, não vai. É só a ligação para falar conosco. Amanhã, irmãos, amanhã na nossa programação, nós vamos rodar a chamada das 25 emissoras de rádio no Brasil e no mundo que fazem parte dessa cadeia de transmissão, Luiz. E os irmãos que ligar pra cá, cinco vão ganhar um DVD do Projeto Cuba. Tem que dizer o nome pelo menos de três. Se disser de três, já vai estar concorrendo o DVD. Eu acredito, pastor, porque esses nomes que nós falamos agora, alguém já está anotando alguma coisa. Estão largando na frente. É verdade. Amanhã você vai largar a vinheta, então. Não, é só estar com o papel do lado do rádio e escrever qualquer um do nome dessas aqui. Das 25, três. Três. Liga pra cá, pode ligar durante o dia, não tem problema. No final da tarde, né, Janete? Nós vamos então sortear cinco DVD com os nomes que ligaram pra cá, né? E nós vamos mandar na sua casa, sem nenhuma despesa de correio, o DVD do Departamento de Missões Somente pela Fé, o Projeto Cuba. Mão Luiz, nós temos a alegria de estar recebendo na nossa primeira programação de 2018, hein? Primeiro programa, o nosso pastor presidente, pastor Daniel Paixão, que vai deixar a sua saudação a todos os irmãos do programa Clamor Missionário e a todos os ouvintes, a todos os contribuintes, todos os parceiros. Para nós é um prazer ter o pastor aqui conosco. Sem dúvida, pastor. Ter o pastor Daniel conosco é razão de muita alegria, pois ele tem sido muito sensível para com a obra missionária, assim como foi o nosso pastor Valdemar, que ele esteve aqui por 20 anos e agora está o pastor Daniel. E o mesmo sentimento do pai está no coração do filho e com certeza vai ser uma bênção ouvi-lo, o apoio que ele vai continuar dando para o nosso Deus. Então, aí está o pastor, a paz do Senhor, pastor Daniel. A paz do Senhor, pastor Euclides, equipe missionária do programa Clamor Missionário, da equipe de missões do Departamento Somente pela Fé, é um privilégio estar participando deste primeiro programa de 2018, neste 1º de janeiro. Nós estamos muito felizes, muito agradecidos a Deus por esta oportunidade. E aqui deixamos a nossa palavra de saudação e de agradecimento a todos os amados e queridos irmãos. Nós tivemos um ano de vitória, de bênção e de muitos resultados na obra de Deus. O ano de 2017 foi sem sombra de dúvida um ano que vimos a mão de Deus estendida sobre a sua obra, abençoando e prosperando em todos os sentidos. Nós queremos aqui dizer que o nosso reconhecimento, ele é constante ao Senhor pela sua escolha, pela sua vocação para cada um de nós. E também a todos os irmãos, reconhecemos e agradecemos pelo esforço, pela parceria, a dedicação juntamente conosco na obra do Senhor. Neste ano 2017 foi possível ampliar a obra missionária em Cuba, quando dezenas de novos missionários foram adotados. Também na África, em vários países onde estamos fazendo a obra de Deus, foi investido muitos recursos e muitos resultados apareceram. Da mesma forma, no Uruguai, que é o nosso mais antigo trabalho missionário, a obra de Deus continua em franco progresso. Enfim, todas as frentes missionárias nós temos visto a mão do Senhor confirmar, dirigir e abençoar. Por tudo isso, nós queremos agradecer de uma forma muito especial aqui a nossa equipe missionária. Pastor Euclides, que é o nosso diretor de missões, coordenador desse trabalho. Também o irmão Luizmar Meirelles, nosso segundo. Também o irmão Adilson, que é o terceiro. O irmão Joel, a irmã Janete, que também fazem parte dessa equipe. São irmãos que estão trabalhando diariamente conosco aqui. E em nome de todos os nossos missionários que estão no campo de trabalho, queremos agradecer o irmão Ezequiel Arruda, que está aqui conosco e é nosso missionário no Uruguai. Deus abençoe o irmão Ezequiel e em teu nome nós estamos agradecendo todos os nossos missionários que fazem parte desses projetos de missões. Queremos agradecer também os colegas, pastores, as igrejas parceiras e, por fim, todos os contribuintes desta obra. A começar pelos nossos contribuintes aqui de Alvorada, da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Igreja de Alvorada é uma igreja missionária, comprometida com a obra missionária, uma obra que vem sendo feita há mais de 2 décadas. E a Igreja de Alvorada segue com este compromisso. Nós agradecemos a todos os nossos queridos irmãos aqui de nossa cidade e de todo o Rio Grande do Sul. Igrejas parceiras, pastores, companheiros que estão conosco, da nossa denominação Assembleia de Deus, Ministério Missões, de outros ministérios ou de outras denominações, nós temos um número incalculável de irmãos que estão conosco. Nosso sincero agradecimento, a nossa imorredora gratidão. Que Deus recompense a cada um, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas Brasil afora, os nossos contribuintes. O nosso abraço. Que Deus continue com cada um. Eu lembro-me do que está escrito lá no Salmo 116. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O salmista responde: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos agora, na presença de todo o seu povo. Ao olharmos para o ano que recém se findou, vemos tantas bênçãos, tantas vitórias alcançadas. A nossa palavra é esta: de gratidão ao Senhor. Não há outra coisa a fazer a não ser tomar o cálice da salvação. Não há outra coisa a fazer a não ser cumprir os votos, os propósitos perante o Senhor, perante o seu povo. Mas ao olharmos para o ano que hoje se inicia, vimos que diante de nós permanecem inúmeras promessas. Promessas que hão de se cumprir no tempo de Deus. Então, já ao encerrar as minhas palavras, eu quero deixar uma palavra de fé, de esperança, de alegria para o novo ano que se inicia. Continue crendo nas promessas de Deus. Continue esperando as promessas de Deus. Continue confiando e permaneça fiel ao Senhor. Que tudo que o Senhor prometeu no tempo certo, o Senhor há de cumprir. Porque Deus é fiel. Nós temos experimentado isto na prática, em nossas vidas. E aqui diariamente você, meu prezado ouvinte, ouve os testemunhos que os irmãos transmitem aqui. E diante disso você percebe que Deus continua sendo fiel. E as promessas de Deus se cumprem na vida das pessoas. Então a minha palavra de incentivo a todos os nossos ouvintes: sejam fiel a Deus, confiem no Senhor e as bênçãos de Deus vão ser maravilhosas e constantes sobre a sua vida. Que Deus abençoe a todos, um feliz ano novo. Recebam um abraço do irmão Daniel Paixão, vosso irmão em Cristo, vosso amigo, vosso companheiro de todas as horas. Que Deus continue usando toda a nossa equipe aqui diariamente no rádio. Esses queridos irmãos desempenham um trabalho maravilhoso, uma função gloriosa aqui. Pastor Euclides, toda a sua equipe tem o nosso apoio, tem a nossa oração, nosso incentivo. Vamos continuar juntos transmitindo a palavra de Deus, notícias missionárias e também levando adiante esta obra. O nosso abraço a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o pastor Daniel, nosso pastor presidente, né? Está deixando a sua palavra aqui para todos os ouvintes do Clamor Missionário, não é isso? É uma maravilha poder ouvir o pastor, trazendo essa palavra de incentivo. E que Deus abençoe a nossa audiência aí, que neste ano que está se iniciando aí, nós vamos precisar muito da sua interação, vamos precisar de que você entre conosco aí com toda a força deste ano, né, pastor? É verdade, tem muita coisa para fazer. O departamento assumindo muitos projetos missionários, ampliando a obra missionária em Cuba, né? Inclusive, há vários missionários que precisam da sua atenção. Nós temos aí com um pouco mais de 40, né? É assumido, nós precisamos que você... Muita gente ainda precisa. Para nós aí, para assumir um desses missionários, nos ajudar a fazer a obra de Deus ali em Cuba, como em todos os nossos projetos missionários, que são vários. Estamos presentes em 17 países, né, pastor Luiz? Com centenas de projetos missionários que estão aí à sua disposição. Entre em nossa página aqui no Facebook para conhecer aquilo que nós estamos fazendo. Mande a sua mensagem via WhatsApp. A irmã Janete já liberou, ela está ali disposta a atender todos os irmãos. É verdade. E dá aquela atenção que a nossa equipe dá, o irmão Adilson, o irmão Joel, a irmã Janete, né? Estão sempre prontos para atender vocês e informar tudo a respeito desse projeto. Chega muita mensagem, né, Luiz? A irmã Janete às vezes não pode responder no mesmo dia, né, irmã Janete? É verdade. É muita gente. Às vezes, pastor, tem mensagem que vai até 3 dias. É. Porque é muito. Faça ideia, nós estamos com mais de 3 mil. É, né? Verdade. Aí no final de dezembro, no meio de dezembro passado, nós estávamos com quase 3 mil. Hoje nós estamos com mais de 3 mil. E eu acredito que agora, com essas emissoras aí, em 15 dias nós vamos chegar a 5 mil WhatsApp, né? E é um aparelho só. Então é uma pessoa só que responde. E tem irmãos que mandam um bom dia e nós respondemos o bom dia. Mas tem aqueles que mandam algo necessário, né? Pedidos de oração, relato do que está acontecendo. E nós temos uma ética aqui, né? Que aquilo que nós lemos ali, nós colocamos no livro da oração, nós oramos pelo telefone, mas isso só vai para a oração. O conhecimento é nós e Deus. Porque nós não temos grupo. Então a resposta que vai para um é para aquele somente. Não é para todos. É tudo individual, né? Tudo individual. Nós buscamos, né, pastor, na compreensão dos irmãos, aqueles que não forem atendidos dentro daquele prazo que esperava ser atendido, entendam, né? Que às vezes é por. Muitas pessoas participando do WhatsApp e a irmã não tem condições de poder atender. E tem muitos pedidos de oração que às vezes eu não tenho como ler no dia que a pessoa fez. Mas não fique atribulado. Porque a partir do momento que você escreveu o número o teu pedido de oração, mesmo nós não olhando o WhatsApp e não respondendo, nós estamos em oração. Porque diariamente nós oramos por todos os pedidos. E mesmo nós não lendo, não chegando ao nosso conhecimento, mas já chegou na presença do Senhor. É verdade. Então, vai mandando o seu recado, mandando a sua mensagem. Essas novas emissoras que começaram a partir de hoje com nós. Os irmãos estão nos ouvindo, irmãos. Adicione o WhatsApp da missão, né, irmã Janete? Vocês vão receber fotos, vídeos, vão acompanhar tudo que os nossos missionários estão realizando. Né? É verdade. Então, eu vou passar aí, né? O nosso prefixo é o 51 e o nosso WhatsApp é 981819063. É DDD 51. 51. Né? Nós estamos na região metropolitana de Porto Alegre. Nós chegamos no momento da oração. Hoje foi muita coisa, né, Luiz? O primeiro programa não conseguimos aproveitar bem o nosso missionário. Mas ele vai continuar com nós a semana inteira, irmãos. Amanhã nós estaremos ouvindo mais coisas sobre o campo missionário na República do Uruguai. Nós queremos aproveitar o missionário para fazer uma oração, né, Luiz? É verdade, mas antes, pastor, só deixa eu mencionar aqui um versículo que me veio no coração. Pegue-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Com certeza, essa vai se cumprir neste departamento, porque mais agregados estão chegando aí para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor, queremos louvar a Deus por tudo que a gente tem ouvido aqui, estamos muito alegres e eu sei que você que está aí com a sua família reunida neste primeiro dia de ano, né, também está feliz pela obra do Senhor que está marchando. Queremos orar por você, que você venha ter um ano abençoado por Deus, próspero, cheio de milagres, de maravilhas e que através de cada escuta desta programação, a chama missionária cresça no seu coração, que venhamos fazer mais, mais e mais, porque as almas estão clamando, as vidas estão aí esperando uma palavra amiga de salvação, e somente Jesus e a Igreja do Senhor para poder alcançar estas almas. Vamos orar a Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, eu te glorifico, Senhor, pela vida de cada ouvinte que está na escuta desta programação, está agora com a sua família reunidos, ó Deus, e num só propósito, ó Deus, de te louvar, de te engrandecer e de fazer a tua obra. Sabemos, Senhor, que a obra é urgente, as almas estão clamando, as nações estão gritando por socorro. Por isso, Senhor, levanta homens e mulheres para realizar esta obra através da contribuição, Senhor, através, Senhor, de ir, Senhor, também esse departamento de missão que está trabalhando por esta causa. Abençoa poderosamente, Senhor, manifestando teus milagres. Deus, alguma enfermidade que está, Senhor, alojada no corpo do teu servo, da tua serva que está escutando agora, nós repreendemos pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Seja tocado aí onde você está, pelo poder de Deus, pela autoridade, que é o nome de Jesus, e seja curado. Queima toda a enfermidade, abre as portas que estão fechadas, Senhor. Abre, Senhor, realiza milagre no lar, na família dos teus servos, e que em tudo, ó Deus, o teu nome seja glorificado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa umas lágrimas. Irmãos, recebam a bênção de Deus, o milagre de Deus sobre a tua vida através da oração da fé. E não esqueça de ligar para cá, né, Luiz? Contar o que Deus fez, gravar um áudio, um testemunho, manda pelo WhatsApp para a edificação espiritual dos irmãos, né? É, isso aconteceu bastante aí no ano que findou, né? Muitos testemunhos chegaram aqui que serviu de bênção para muitas vidas, né, Marjanete? E muitos testemunhos que nós recebemos o ano passado e que nós vamos só transmitir esse ano. É verdade. Né? Porque não deu tempo. É que chega muito, chega vários muitos, irmãos, né? Sendo abençoados aí, né? E vão estar ouvindo para acrescentar a fé daqueles que querem fazer um novo propósito, é, né? É verdade. Meus irmãos, vocês não podem perder o programa de amanhã. Tem uma tarefa para vocês aí. Exatamente. Tem um desafio, né, Luiz? O missionário vai continuar com nós, né? Vai continuar alguns dias conosco aqui, vai trazer relatórios sobre a obra missionária na República do Uruguai. Tem muita coisa para falar para vocês. vocês, irmãos. Então vocês não podem perder o programa de amanhã. Amanhã nós queremos que você não ligue para cá e fale três nomes de emissoras das 25. Não precisa dizer as 25, não, né, Joana? Não, até porque só. Vai quanto tempo? Nem o computador vai conseguir. Não vai conseguir mais. É ouvindo três, uma, né? Só vez, né? Só três. Três das 25 já tá bom, né? É verdade. Três das 25. Então, se prepare aí hoje e amanhã esteja interagindo conosco, é, né? É verdade. Se hoje você está aí com a sua família, eu queria ligar, né? Mas não deixe a sua família de lado. Entre em contato conosco amanhã, já faça parte desse sorteio. Ou até, né? Às 16h30, né? É? Pode ligar o dia inteiro. O dia inteiro pode ligar até às 16h30. Claro, até porque eu acredito que no final da programação vai estar congestionado as linhas. Imagina, nós agora com 25 emissoras, irmão, ouvindo nós é gente que não tem nem ideia. Continue ligando que uma hora vai dar certo, né? Bom, Luiz, estamos chegando no final da nossa programação. Nós queremos desejar a todo o Brasil, a todos os ouvintes, um feliz 2018, né, Luiz? É verdade, é o desejo do nosso coração. Eu quero agradecer por essa primeira participação do ano e com certeza muitas o senhor vai me dar. Fiquem todos na paz do Senhor. Um grande abraço a todos, um feliz e abençoado 2018 para todos esses homens valentes e para as mulheres guerreiras que estão aí acompanhando a nossa programação. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Nós temos aí, irmão Luísa, o nossas páginas do Facebook, hein? facebook.com/ Vai Missionário. É muito fácil gravar esse nome. Vai Missionário, irmão. Os irmãos acessando ali vão ver muita coisa, né, Luiz? Do campo missionário. Tem coisas maravilhosas aí. Aproveite aí esse. Muitos estão de férias, né? É bom aproveitar e ver as nossas páginas. E tem tanta coisa. O gaúcho tem que pegar um chimarrão lá, Luiz. É verdade. E o baiano, uma água de coco. Uma água de coco, é verdade. Lá os amazonenses. Amauense. De Manaus. Que nome bem complicado, né? Tem que pegar um açaí. Os catarinenses um café. E ficar na beira do computador, porque tem muitos vídeos e fotos. Não, mas é demais. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da programação de hoje, mas se Deus permitir, amanhã nós retornamos com o Brasil, com o mundo, através das 25 emissoras de rádio que transmite a voz do clamor missionário para o Brasil e para o mundo. Deus abençoe a sua vida. Até às 16h30, a nossa equipe está aqui para receber o teu pedido de oração, o teu propósito com a obra missionária. Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser. Expectativa da volta de Jesus. ZYJ208 AM 730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros, em 11.725, 9.515, 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Credibilidade e audiência confirmadas por você. Informativo Marumbi no ar. O resumo das melhores informações para você. ...77,7% das ocorrências digitais registradas nas escolas brasileiras tem relação com brigas ocorridas em grupos de WhatsApp. A conclusão é da quarta edição da pesquisa Escola Digital Segura, do Instituto Start. Segundo o estudo, os conflitos ocorrem tanto entre os estudantes como entre os pais dos alunos. Cristina Sleiman é advogada especialista em direito digital e coordenadora pedagógica do START. Ela explica que cabe à escola o papel de mediação nesse tipo de conflito. O que é lutar no meio das partes? E muitas vezes, se não a maioria das situações, mesmo que ela tenha início fora da escola, ele acaba refletindo no ambiente escolar e muitas vezes trazendo responsabilidade até para a escola. No dia seguinte, por exemplo, aquilo acaba sendo o assunto de gíria, acaba virando numa prática de bullying mesmo, presencial, seja uma foto íntima que foi exposta, seja uma briga num grupo do WhatsApp, aquilo no dia seguinte todo mundo presencialmente vai estar tratando daquele assunto também. No ano passado, o problema com maior incidência nas escolas era o cyberbullying, que representava 75% das ocorrências. Neste ano, o número caiu para 48%. Uma das explicações está no empenho de muitas escolas em promover ações contra o bullying e o cyberbullying, conforme previsto em uma lei que entrou em vigor no início do ano passado. Apesar de destacar o papel das instituições de ensino, Cristina Sleiman lembra que cabe aos pais a obrigação de dar bons exemplos aos filhos e de explicar que tudo o que se faz no mundo digital tem consequências na vida real. O menor entender que ele tem responsabilidade, sim, que o que é crime previsto no Código Penal chama-se ato infracional quando praticado por um menor de 18 anos. Ele pode ser encaminhado para a vara da infância e da juventude, os pais que respondem processo civil. O uso do celular durante a aula é um problema em 48% das escolas pesquisadas. Já a exposição excessiva da intimidade nos meios digitais está presente em 22% dos colégios. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. O DETRAN, Departamento de Trânsito do Paraná, instituiu que os processos de primeiro emplacamento dos veículos com combustível a diesel não precisam mais passar pelo sistema de liberação da COOV, Coordenadoria de Veículos. Com o informativo, os processos que se enquadram nestas características podem ser finalizados diretamente na CIDETRAN, que deu início à montagem do processo. De janeiro a outubro deste ano, foram emplacados cerca de 14 mil veículos deste tipo. O informativo começou a vigorar no dia 7 deste mês. Os processos solicitados antes dessa data e que estão na coordenadoria de veículos vão ser atendidos normalmente. Léo Gomes, da Agência de Notícias. A Rádio Marumbi apresentou a informação no ar. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima edição. Vamos caminhar juntos, lutar, vencer obstáculos e confirmar a certeza de que todo esforço vale a pena. Sistema Jensen de Comunicação, abrindo caminhos e fortalecendo a esperança de construirmos juntos um mundo melhor para todos. Vosso Deus é o que peleja por vós. Deuteronômio 3:22. E atenção para a hora certa, 11 horas. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Você ouve agora o programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus em Curitiba. Informação, louvor e uma palavra de Deus para você. Direção geral, Pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Você está na sintonia certa do seu rádio. Programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus em Curitiba. Está na sintonia certa do seu rádio. Programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus em Curitiba. É o o programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus em Curitiba, que neste dia 1 de janeiro de 2018 chega até o seu receptor, na sua casa, aonde você estiver, família. Neste dia é universal de confraternização, por ser o primeiro dia do ano, nós estamos aqui, eu, pastor Ney Silva, juntamente com a irmã. Vocês aí do outro lado, nos ouvindo, nos acompanhando nesse primeiro dia cheio da bênção do Senhor. Aleluia, e nós vamos juntos aqui até os 11 horas, na programação Voz Evangélica da Assembleia de Deus em Curitiba, que tem como pastor presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, e nós estamos aqui na nossa igreja, com expectativas grandes de que algo extraordinário vai acontecer. E eu quero começar este programa dizendo a você e lhe desejando feliz 2018, irmã Simone. Feliz 2018, cheio das prosperidades do Senhor, da bênção do Senhor, e que você tenha um ano com Jesus acima de tudo. 2018 já começou, hoje é o primeiro dia, é uma segunda-feira bonita aqui em Curitiba, chove, não chove, mas nós estamos aqui para darmos glórias ao nome do Senhor e desejar que este ano novo que se inicia seja um ano de bênçãos na sua vida, na sua casa e na sua família. Marco Antônio, feliz ano novo para você, querido. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Nós queremos desejar um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. E nós vamos juntos até as 12 horas e temos muita coisa boa para falar neste ano de 2018, neste primeiro dia, neste primeiro programa. Vem com a gente, porque eu tenho certeza que vai ser glória. E nós poderíamos passar os nossos contatos, aqueles irmãos que estão aí assando uma carninha, preparando o almoço, podem fazer a participação conosco pelo telefone 3257-4021. Temos ali o Jonatas atendendo os nossos telefonemas aqui. E você vai ser muito bem-vindo para participar conosco aqui nesse primeiro programa do ano. E também pelo WhatsApp 99676-2706. E o WhatsApp do pastor Ney, qual é, pastor? 41 99632-5082. E a programação Voz Evangélica da Assembleia de Deus em Curitiba. Aqui a participação especial e a programação sendo dirigida pela UMADSE neste tempo de glória. E um tempo de glória, e o Senhor vai nos visitar, vai fazer presente conosco, e vai ser mais um ano para falarmos que Jesus é bom e que as suas vitórias estão garantidas pelo poder do seu sangue. E a nossa igreja em Curitiba, a Assembleia de Deus, tem como um lema dado por Deus através do nosso pastor-presidente, pastor Wagner Gabi, 2018, ano de defesa da família contra a ideologia de gênero. Nós estaremos trabalhando dentro deste tema, este novo ano que se inicia. E eu tenho certeza que a tua família, a nossa família, será grandemente abençoada por Deus. Por quê? Porque este é o projeto de Deus. Sempre foi, sempre será. Proteção da família, preservação da família. Ainda que as estratégias do inferno, a estratégia do mundo e das trevas, são grandes para destruir a família, em especial a família tradicional. Pai, mãe e filhos, homem e mulher e a sua prole estão querendo destruir. Mas a palavra de Deus nos dá uma palavra de vitória e nos garante que o Senhor é aquele Deus que preserva a família. E Deus sempre luta, Deus sempre planeja bons planos para a família. Então, 2018, ano de defesa da família contra a ideologia do Senhor. Em outras palavras, a família será um destaque neste novo ano. A família será alcançada com as grandes bênçãos, com salvação, com milagres, prodígios e maravilhas. A família será alcançada pela proteção de Deus. Aleluia! E eu creio que a tua família está no plano de Deus para ser poderosamente abençoada por Deus. E nós já vamos aí, olha, vendo as participações dos nossos irmãos que estão aí sintonizados na Rádio Marubim 730 AM e também pelo WhatsApp. Você pode participar. Vocês que estarem nos acompanhando também pela Web TV, www.radiomarubi.com, e você está nos acompanhando, assistindo aí pela TV, através da web. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja sempre. E eu já quero lhe oferecer uma bela faixa musical para seu elevo espiritual, para sua edificação neste primeiro dia do ano. É ano feliz, um ano abençoado. E eu quero dizer para você que vai dar tudo certo. Coloca Jesus na sua vida e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Ouça aí e seja edificado, motivado, entusiasmado e alimentado por esta palavra de Deus cantada. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Seja dado ao nome do nosso Cristo Jesus. Esta é a palavra para você neste primeiro dia de 2018. Já deu tudo certo. Mas antes, Valdecir, aqui, antes de estar contando, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E depois que ele percebe que já colocamos a nossa fé em ação, aí ele brada através dessa canção dizendo: já deu tudo certo. Olha que coisa maravilhosa. Um ano maravilhoso que está intacto. Deus coloca nas tuas mãos 365 folhas em branco. E ele quer com você escrever uma linda história para 2018. E acredite, coloque a tua fé em ação, que já deu tudo certo. Ontem, nós, ali na congregação do Pilarzinho, tivemos um culto de passagem de ano extraordinário. Começamos às 20h30 e terminamos por volta da meia-noite, 30, mais ou menos, foram horas na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, sendo edificado com louvores, a oração, aquela oração que nós fazemos, e nós colocamos a igreja para orar exatamente às 23h40, quando levantamos já era meia-noite e quinze, foi um momento especial. Começamos de joelhos dobrados, 2018, começamos na oração, começamos na presença de Deus, chorando, quebrantando-se, e não tem como não dar certo. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, eu tenho certeza que dezenas, centenas, milhares de pessoas também começaram exatamente assim, de joelho dobrado, na presença de Deus, e foi um momento maravilhoso. A igreja ontem estava muito fervorosa, entusiasmada, alegre. Meus irmãos, que testemunhos de grandes vitórias. Ouvimos ontem na igreja, você que passou aí na sua congregação, na sua igreja, na sua cidade, na presença do Senhor, você que foi à casa de Deus, já é tradicional em nossas vidas, há mais de 30 anos que passamos na casa do Senhor. Oportunidades mil para irmos para qualquer outro lugar. Irmos para a praia, irmos viajar para outros lugares. Alguém entusiasmado ou empolgado fala, para ver os fogos. Não, não tem nada melhor do que passar na presença de Deus. Os fogos vai, se apaga e fica por aquilo mesmo. As praias estão hiperlotadas e você vai, passa lá e se banqueteando, festejando, já passou aquele momento efêmero. Mas na presença de Deus você planta algo ali extraordinário. E eu penso que Deus olha para a motivação desses corações que estão lá de joelho dobrado. E Deus se encanta, Deus fica maravilhado, Deus se alegra. E a palavra de Deus diz que quando nós agradamos o coração de Deus, algo especial vem da parte de Deus. E ontem foi maravilhoso. Este Brasil lotado de crentes, buscando a face do Senhor. Foi uma coisa incrível, né, irmã Simone? E nada mais gratificante do que colocarmos os nossos joelhos e pedirmos a graça do Senhor para iniciarmos um novo ano. Isso não é nada, como dizem por aí, um amuleto ou uma forma somente figurada. Não, é uma forma espiritual de começarmos o ano. E como foi bom com toda a igreja ali reunida, obedecendo a palavra do Senhor, buscai primeiro o reino de Deus. E foi tremendo ver todos aqueles irmãos de joelhos dobrados, uns de pé, mas todos com o mesmo coração voltado para buscar ao Senhor. Foi maravilhoso. E a Santa Ceia, e aquele momento de comunhão, foi tremendo. Ser crente é uma bênção. É grande bênção. Ser crente em Cristo Jesus é um privilégio, é uma honra. E a palavra do Senhor Jesus Cristo para nós é essa: não fostes vós que me escolhiste, mas eu vos escolhi. Eu escolhi a vós e vos nomeei. Olha que coisa maravilhosa, que privilégio singular. Glória a Deus. Então nós estamos aí. Se você colocar a tua fé em ação, acreditar no poder de Deus, o teu ano será um ano de glória. um ano de glória. Vai vir as aflições, as lutas, as adversidades, vai vir os problemas, mas você com Cristo no barco vai dar tudo bem. Ouça mais um pedacinho aí deste hino através de Valdecir Aguiar. Vai dar tudo certo. Ah, meu irmão, entre o ano acreditando em Deus. É acreditando no poder de Deus. Já deu tudo certo. Olha aí, veja para você ver que coisa linda. Vai dar tudo certo, irmã Simone, já deu tudo certo, irmã Simone. Em nome de Jesus, eu creio que já deu tudo certo. E vamos confiar, vamos colocar os nossos projetos nas mãos do Senhor e Ele fará exatamente a sua vontade na nossa vida. E seremos vitoriosos no nome de Jesus. É, e nós vamos aqui seguindo na programação. Irmão Jonatas está ali no telefone. Muita gente aí, né, Jonatas? Glória a Deus, já temos aqui vários participantes. Daqui um pouquinho o Jonatas vai vir aqui e vai passar para nós quem é que está participando. E eu gostaria de lançar aqui um desafio. É possível entrar ao vivo, né, irmão Marco? É possível? É possível entrar ao vivo. Eu queria chamar a atenção, de repente, um dos nossos dirigentes de congregações estiver ao vivo. Você vai ter aí 2, 3 minutinhos para desejar um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. Você liga para cá, se identifica ali para o irmão Jonatas, que está no telefone, que você é o dirigente da congregação tal, e você está aí disposto a entrar ao vivo para deixar uma mensagem de fé, de vitória, de esperança, em nome de Cristo Jesus, a todos os nossos ouvintes. Vamos ver qual é o dirigente que vai entrar aqui e vai ligar, desejando a todos nós um feliz ano novo. Você vai entrar ao vivo. Irmã Simone, nós já temos aí muita gente participando, né, irmã Simone? Quem são? Temos sim. O Jonatas tem ali anotado, irmã Iranilde, desejo um feliz ano novo para todos os ouvintes, bem como a sua família. Que Deus abençoe, Iranilde, receba o nosso abraço. Também a irmã Eliane Vieira, ela pede oração pela sua família, pela sua sogra também, e diz que é ouvinte do programa, está junto conosco aí, ligadinha. Deus te abençoe, irmã Eliane Vieira. Também a Evelyn e o Alexandre estão na escuta, a Evelyn trabalhando num plantão hoje, mas está ligadinha conosco. Deus te abençoe, Evelyn e Alexandre, casal que amamos. Deus vos abençoe, um feliz ano novo para vocês. É, também temos aqui a irmã Eva Jardim, que está na escuta da programação, juntamente com a sua filha Luciana. É, que Deus abençoe, irmã Eva e a irmã Luciana, que estão aí na escuta da programação. Feliz 2018. Também temos a irmã Danda, irmão Carreto, desejando aí um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes, para suas famílias. Que Deus abençoe vocês, Danda, Carlito, receba o nosso abraço e vamos ligadinhos aí em 2018. É, também temos aí a irmã Lula, que está na escuta da programação, e queremos desejar a ela, a sua família, um feliz 2018. Em nome de Jesus, todas essas famílias serão vitoriosas, porque buscaremos a vontade do Senhor acima de tudo. É, receba o nosso abraço, a nossa intercessão, para que este novo ano seja um ano de glória para todos vocês. Deus sempre nos inspira a ministrarmos, a bradarmos um tempo de glória para a sua vida. E é o que nós vamos continuar fazendo, um tempo de glória para a sua vida. E nós teremos muitas vitórias sim, porque as vitórias para a nossa vida vêm das mãos do Senhor. E se Ele quiser, Ele faz. E nós vamos ouvir aí uma faixa musical, Pastor Ney, e diz assim, que nós somos vencedores, mas que tem um novo vencedor. E para 2018, tenho certeza que o Senhor vai levantar muitos novos vencedores, que talvez em 2017 não se atentaram tanto ao que o Senhor queria, mas já fizeram um renovo, um propósito renovado aí para 2018. Damaris vai cantar um novo vencedor. É, e eu quero oferecer esta faixa musical, este belo hino, para todos os nossos ouvintes que estão aí acordando agora, né? O irmão Joelso está dizendo, estou acordando agora, tomando café e lhes ouvindo e vendo, assistindo pelo celular. Deus abençoe, irmão Joelso, doutora Odisseia e o Juninho. Receba essa mensagem cantada para edificação de vossas vidas. Vai tratar de anunciar em alta voz para o universo ouvir. Eis que o novo vencedor está chegando aí. Cadê os vencedores? Cadê os vencedores? Cadê? Cadê? Cadê? Esse vencedor vem aí com a unção do Senhor para romper em fé e todas as dificuldades estará no controle do Senhor. E ele vai vencer em nome de Jesus. Somos escolhidos por Deus para essa missão na terra. É, através deste belo hino aí, nós queremos te oferecer, queremos te desejar. E nós profetizamos sobre a sua vida um ano de vitória, um ano de vitória. Se nós estamos falando que é um ano de vitória, pode ficar tranquilo que todas as lutas que vieram, elas vão terminar em vitória. Aliás, nós não temos vitórias se não tivermos lutas. Então fique tranquilo que o Senhor está preparando uma grande vitória para você. Mas se no percurso tiver uma grande luta, confie que o Senhor estará com você para romper em fé. É, e já estamos aqui acusando a participação de um dos nossos dirigentes de congregação aqui em Curitiba. É o pastor Ercílio. Vila Fátima, pastor Ercílio Vila Fátima. Queremos louvar a Deus pela sua vida, pastor Ercílio. Feliz ano novo ao senhor que sempre acompanha esta programação. Você que deseja entrar aqui ao vivo e deixar a sua participação, uma mensagem de ano novo a todos os nossos ouvintes, pode ligar, pastor. Ligue aqui no 3259-4021. 3257-4021. 3257-4021. Olha aí, ó, 3257-4021, 041. E você liga, nós vamos colocar você ao vivo ali, tá tudo preparado para você desejar um feliz ano novo. Isso se você desejar, tem muita gente que não gosta muito de entrar ao vivo, morre de vergonha, e a gente entende. E também está na sintonia da programação o Tiago e a Aline, mas Simone, lá da Iadice Sabará. Tiago e Aline, tantos jovens nossos ali no Sabará, que Deus abençoe vocês, queridos, continue aí conosco ligadinhos, que Deus tem bênção para a tua vida. Também o pastor Antônio Carlos está na audiência da programação. Feliz ano novo, pastor Antônio Carlos, a mãe Bonete da Vila Galha, registra a sua audiência nesta programação. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Também temos a irmã Maria Marques e o irmão Aurélio, que registram a audiência conosco. E ela todos os dias está ligadinha. Eu acredito que também hoje não é diferente. Irmã Maria Marques, receba o nosso abraço. Irmão Aurélio, que o Senhor vos abençoe. Que esse ano de 2018 seja muito produtivo na obra do Senhor, na evangelização, assim como a senhora tem feito sempre nos semáforos, ali no pilarzinho, evangelizando. Que Deus te abençoe, minha querida. Que seja um êxito total 2018 na sua vida. É, receba os nossos votos de que 2018 será um ano extraordinário na sua vida, na sua casa e na sua família. Irmã Simone, nós queremos, vamos ouvir aí mais um hino e em seguida nós vamos aí para essa programação para algumas pessoas especiais aos nossos corações que temos aqui em Curitiba, temos aí no Brasil. Algumas pessoas queridas e que nós temos em alta estima. Vamos ouvir agora, irmã Simone, na voz de Cordalis. A volta por cima. Então receba mais uma mensagem cantada. Aí com este hino de vitória, com este hino abençoado. Irmã Simone, nós queremos desejar um feliz ano novo a algumas pessoas queridas demais ao nosso coração. E nós começamos aqui desejando um feliz ano novo ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que sempre está aí fazendo a obra de Deus de uma forma muito linda e de excelência. sempre nos apoiando, nos abençoando e nos pastoreando da forma que Deus lhe orienta. E desejamos a ele um feliz ano novo, cheio das bênçãos do nosso Deus. E também nós desejamos para nossa irmã Maria Gabi, esposa do pastor Wagner, o melhor dessa terra, irmã Maria Gabi, que 2018 seja repleto das bênçãos do Senhor, seja cheio das vitórias do Senhor, seja cheio da força do Senhor, da graça que vem do Senhor, para rompermos as situações que virão aí pela frente. Nós não estamos isentos, mas temos a bênção do Senhor. E eu te desejo muita, muita prosperidade em nome de Jesus. Pastor Eliel Gabim, receba também o nosso desejo de que este ano seja extraordinário na sua vida e na vida da Andréia Gabi. Também para a irmã Cláudia Gabi, para a Gabizinha, nós desejamos toda sorte de bênção para vocês, queridas meninas do nosso coração. Deus abençoe vocês com muita saúde, com muitas vitórias e todos os projetos do Senhor, que seja exatamente aquilo que você sonha também e que dê tudo tão certo em nome de Jesus. Para o Felipinho, né? O Felipinho também, um feliz ano novo para você. É o que desejamos para esta família querida, abençoada dos nossos corações. E também para todos os nossos pastores do campo de Curitiba, suas esposas, também todos os seus familiares, para suas igrejas, para as ovelhas daquelas que estão sob os seus cuidados. Deus abençoe poderosamente. E, irmã Simão, também desejamos um feliz ano novo ao nosso pastor Carlos Eduardo, que é o vice-presidente, juntamente com a sua esposa, a Mariana, e toda a sua família, toda a família, a Marina, a sogra do pastor Carlos Eduardo, seu esposo, toda a família, receba os nossos sentimentos, desejos, intercessão de um feliz e abençoado ano novo. Em nome de Jesus, conte conosco nessa grande obra para os projetos do Senhor ainda, que tem pela frente 2018. Estamos juntos, pastor Carlos Eduardo, irmã Mariane e toda a família. Deus vos abençoe. Desejamos um feliz ano novo para os nossos diretores, diretor administrativo, financeiro e diretor de obras, que trabalham na nossa igreja. Pastor Alzias Rodrigues, o evangelista Gisiel e o evangelista Carlos Padilha e as respectivas famílias desses homens de Deus. Cada superintendente da nossa igreja, pastor Rui, que é o superintendente da família a qual Almar se faz parte. Feliz ano novo ao senhor, à sua querida esposa e toda a família. Também ao nosso secretário ali, o Eligênio, secretário da UMADSE, propriamente dito, e de todos os departamentos sob a liderança do pastor Rui, que Deus abençoe Eligênio, a sua esposa, a sua filhinha, com votos assim de muita prosperidade em 2018. Feliz ano novo a todos os funcionários da nossa igreja sede, que trabalham aí no campo de Curitiba, fazendo cada qual a sua tarefa, desenvolvendo a sua missão que lhe foi confiada, os colaboradores da nossa igreja. Deus abençoe a todos vocês em 2018. E teremos com certeza as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida abundantemente, se obedecermos. Tem esse requisito muito importante. Se obedecermos, e nós obedeceremos porque somos filhos obedientes, e temos certeza que teremos o melhor de Deus na nossa vida para esse ano novo que se inicia. Irmã Simone, você sabe que estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar. Não tem coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Quando nós saímos da vontade de Deus, queremos seguir os nossos ímpetos, as nossas vontades, os nossos desejos, e às vezes seguir uma direção que não é a direção de Deus. Nós acabamos por se frustrar, se decepcionar, ficamos doentes, tanto física como emocionalmente, mas estando na vontade de Deus, tudo dá certo. Deus coloca as suas mãos e nos faz prosperar pelo caminho. Então, feliz ano novo a todos os nossos dirigentes de congregações, líderes de departamentos, nas nossas igrejas. Deus abençoe com feliz ano novo a todos os nossos líderes de jovens espalhados por Curitiba, Paraná e Brasil. Feliz ano novo a todos vocês, minha gente, que ajuda no pastoreio da nossa juventude nesta terra abençoada. Deus os abençoe. Queremos mandar também um feliz ano novo para Simone, para o meu papai, para a minha mamãe. Para minha sogra, para o meu sogro, para o meu sobrinho Gabriel e todos vocês que estão aí reunidos para hoje aquele almoção de família. Deus abençoe você, gente querida. Amamos amar vocês e estaremos juntos em 2018 com a bênção do Senhor. E daqui a pouquinho a gente se encontra. Feliz ano novo, meu sogro e minha sogra também, pastor Oswaldo, lá de São Mateus do Sul. Para as minhas cunhadas e cunhados, começando pela Sara, Sandra, Simiele e Oswaldinho. Também o Antônio, o Rodrigo, o Marlos. E a Elisama. Elisama, Deus abençoe vocês. Meus sobrinhos também, o Marlon e a Sandrine. E o Abner. E a Helena. E também a Helena. Agora temos uma outra agregada, né? É a Paloma. Paloma. A namorada do Abner. Isso. Deus abençoe a todos vocês, família querida. Deus abençoe todos os nossos familiares que estão aí na escuta da programação. São tanta gente que nós, às vezes, para relacionarmos, passa aí de umas 200, 300 pessoas, né, Nascimento? É muita gente que participa conosco e, graças a Deus, a audiência dessa programação vai longe, cobre todo o território nacional e até fora quando eles nos ouvem pela internet. Que Deus nos abençoe a todos vocês que têm ligado sempre, que têm participado e estado conosco. Teremos sim as bênçãos do Senhor e vamos que vamos, porque o ano está só começando. Irmã Simone, hoje é dia 1º de janeiro, hoje é um feriado nacional e os irmãos estão aí todos em família, se confraternizando, né? Alguns acordando agora devido à passagem de ano, preparando o almoço. Você, irmã, que está aí na cozinha, você, irmão, que está aí na boca da churrasqueira, preparando aquele churrasco. Feliz ano novo para todos vocês. Acredite, tome atitudes acertadas, abençoadas, corretas, retas diante de Deus, que Deus vai te dar um ano extraordinário. E eu creio, eu tenho fé para isso, porque se somos obedientes e cumprimos o que o Senhor tem para a nossa vida no sentido da obediência, as demais coisas serão acrescentadas. E com certeza, irmã Simone, queremos mandar aqui o nosso abraço, nosso carinho a toda esta gente que nos acompanha pelo sistema Enço de comunicação. Era para nós estarmos em casa, poderíamos gravar essa programação, mas fizemos questão de vir aqui ao vivo, né, irmã Simone? Os nossos ouvintes são especiais e sempre que nós podemos, fazemos sim ao vivo, porque é uma forma de interação e dizer nós nos importamos com aquilo que fazemos e damos o melhor que temos. Que Deus te abençoe, querido ouvinte. E fazemos isso com muita paixão, né, irmã Simone? Porque, olha, é uma coisa maravilhosa estarmos na presença de Deus. Vamos também, temos uma participação aqui da nossa irmã Maria de São Paulo. Ela pede oração pela sua família e deseja um feliz 2018 a todos os ouvintes. Irmã Maria, receba o nosso abraço, querida. Sei que você está aqui na audiência conosco e não é em vão a tua participação. Tenho certeza que pelo que você pede oração é muito importante para você, para sua casa, que o Senhor Jesus te alcance com as misericórdias dele e que em pouco tempo você possa voltar a compartilhar conosco a vitória sobre isso que você pede oração. Deus te abençoe, receba o nosso abraço. Irmã Simone, também queremos mandar um abraço, um feliz ano novo especial a um povo que nos ajuda muito. Queremos mandar o nosso feliz ano novo, irmã Simone, sabe para quem? Para quem? Para os integrantes da nossa diretoria da UMAD. Uau, eles são muito abençoadores e abençoados também. E queremos mandar aí então um feliz ano novo a todos os integrantes da nossa gloriosa UMAD, a diretoria que faz um lindo trabalho aí nesse tempo de glória. E nós somos em mais de 44 integrantes só na diretoria geral, irmã Simone. É bastante, gente. Nós precisamos de todos eles, porque a obra é grande. Feliz ano novo a vocês que estão aí comigo trabalhando, aproveitando essa oportunidade honrosa de trabalharmos com os nossos jovens em Curitiba. Feliz ano novo para vocês, queridos. Eu sempre chamo a Direct. Direct, do nosso coração que amamos, mas acima de tudo, está no coração de Deus, porque é Deus que nos chama para esta obra. Feliz ano novo para todos vocês, desde o evangelista Marcelo Pereira, que é o meu primeiro vice-coordenador, até a integrante dessa diretoria, que chegou por último nessa equipe está fazendo um lindo trabalho aí. A todos vocês, feliz ano novo. Cheinho do Senhor Jesus, cheio da presença do Senhor, cheio da graça do Senhor para fazermos a diferença nesse tempo. Vocês regionais, que são os coordenadores, somos em 10 regionais, receba então o nosso desejo de um feliz ano novo para vocês, a vossa família, ministério, casa, emprego, trabalho, profissão, tudo o que vocês forem fazer, sejam abençoados com a prosperidade dos céus. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Deus abençoe em nome de Jesus. E que esse ano seja marcado por conquistas. Ao chegar o final de 2018, se Jesus não voltar a buscar a sua igreja, que você diga, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E vai dar tudo certo. Glória a Deus. Já deu tudo certo. Temos aqui o irmão Jonatas. Irmão Jonatas, que está ali no telefone, mas ele tem aqui um recado também. Enquanto o irmão Jonas se prepara para falar quem participou, nós queremos mandar também, irmã Simone, o nosso carinho, o nosso abraço e um feliz ano novo para o irmão Adão. Irmão Adão, que completou aniversário ontem, 38 anos. Deus abençoe, irmão Adão. Feliz aniversário, irmão Adão, a irmã Josiane, sua esposa e os filhos, a Sara e o Gabriel, ou melhor, o Lucas. É, o Lucas. Feliz ano novo a todos vocês. E o testemunho ontem do irmão Adão e irmã Simone. E por falar em testemunho, quantos testemunhos lindos, inclusive do irmão Adão, sobre o retorno para a casa do Senhor, as portas abertas, aquilo que o Senhor tem trabalhado na vida deles. Que lindo ver o carinho do Senhor na vida dos seus filhos. Foi muito lindo os testemunhos ontem. E por falarmos em aniversário, irmã Simone, queremos mandar aqui também, queremos mandar um abraço e um feliz ano novo, junto com um feliz aniversário para o irmão Misael Brasileiro. Misael Brasileiro, receba o nosso abraço, irmão Misael. E ontem, quando perguntávamos qual a idade, irmão Misael, ele falou quase 100. E eu digo que ele está menos que 100, com toda certeza. Mas um vigor ainda, com saúde para servir ao Senhor. Que Deus te abençoe, irmão Misael. Receba o nosso abraço e um feliz aniversário. E ontem, abraçando ele, ele disse, pastor, já estou nos meus 71 anos de idade. Desejei a ele muita saúde. Desejo novamente feliz aniversário, irmão Misael, a sua família que está na escuta desta programação, a irmã Alice Brasileiro, que é a sua esposa, as filhas do nosso irmão Misael Brasileiro, a Simeia, juntamente com a sua família, presbítero Marco, Thalita e Rebeca, também a Silvana, o Paulo Paulista, seus filhos queridos e lindos, que Deus abençoe. O Renato Brasileiro, que ontem cultuou a Deus conosco, juntamente com a Lana, com a Lani e a Antonella. Sua linda filha, Antonella. Feliz aniversário para esta família, pela passagem de aniversário do papai, Misael Brasileiro, e um feliz ano novo a todos vocês, com a graça e a bênção do Senhor. Também temos aqui outras participações e todos confirmando a audiência. Irmão Ricardo Camargo, com sua família, confirmando a audiência. Irmão Eliezer da UMATS, também o nosso maestro do coral da UMATS. Receba o nosso abraço, Eliezer, Geise, Pedrinho. Também o irmão Eliezer, nós chamamos ele de Nego. Ele ali com a Amanda, com a Gavizinha, também ouvindo a programação. Deus abençoe, viu, Nego? Receba o nosso abraço, a minha Gavi do coração, que eu amo tanto. E vamos juntos aí. 2018 está só começando para ser bem abençoado pelo Senhor. É, estamos tendo aqui pelo WhatsApp, irmã Simone, também muita gente na escuta da programação. Olha aí, ó, acusando que estão na escuta. Que Deus abençoe vocês, minha gente. Não dá pra gente falar de todo mundo aqui, né, irmã Simone? Porque o tempo vai embora. Vai embora. E passa rápido demais esse dia, meu Deus. Mas mandamos aqui nosso abraço a todo esse povo abençoado, querido e gente feliz. Mas temos aqui, então, nos estúdios hoje, irmão Jonatas. A paz do Senhor, irmão Jonatas. A paz do Senhor, pastor Ney. Que felicidade, que alegria poder participar dessa programação. Estar ao vivo com vocês. É uma alegria imensa poder começar o ano de 2018 na presença do Senhor e vivendo um tempo de glória. É, olha aí, ó. Glória a Deus por isso. Irmão Jonas, ontem você passou aonde? A virada, o Réveillon, a passagem de ano? Foi maravilhoso, pastor Ney. Ontem a gente esteve aí no Pilarzinho, Nós estivemos na presença do Senhor, participando da Santa Ceia do Senhor, começando o ano vitoriosos na presença do Senhor, que é a Santa Ceia do Senhor, onde que nós recebemos vitaminas para a nossa alma. Começamos mais fortes, mais vencedores 2018, Pastor Ney. Oh, glória! E você é o nosso, um dos nossos cooperadores ali na Yatsa. Está aqui nos auxiliando hoje. Quero desejar a você também um feliz ano novo. Muito obrigado, Pastor Ney. Eu também não poderia deixar de esquecer de mandar para toda a família Pinagora um feliz 2018, um feliz ano novo. A todos os ouvintes que fielmente acompanham essa linda programação, os nossos pastores da Almades, coordenador da Almadefar, nosso Pastor Ney, nossa pastora irmã Simone, que todos os dias às 11 horas estão aqui ministrando uma linda palavra aos nossos corações. Então, feliz ano novo para você, para sua esposa, para Paola. Seja um casal cada dia mais abençoado, vitorioso e cheio das conquistas de Deus para a vida de vocês. E você esteve no telefone, já falamos muita gente aqui que você anotou. Vamos lá, fala para nós quem é o último participante aí. Está também na escuta lá o pastor, o presbítero Jô Soares de Jaguaraíva. Ele está de aniversário hoje, Pastor Ney. Está aniversariando hoje, neste dia. Ele manda um abraço para todos os ouvintes. Ele pediu para que mandasse um abraço para ele, que ele está completando mais um ano de vida. Feliz aniversário, querido. Lá de Jaguaraíva, Jô Soares. Deus te abençoe em nome de Jesus. Também a irmã Crisêmia, de Goiás. Olha, Caldas Novas, no estado de Goiás. Pede oração para o seu esposo. Estaremos orando no final dessa programação e desejamos um feliz ano novo a todos vocês, em nome de Jesus. Irmã Simone, nós também temos aqui o Eliezer, o Eliezer, que chamamos de Prim, que está acusando a participação. Também temos aqui a Carminha, o Eliton e o Arthur, que são ali do Bacaxeri, que estão aqui na escuta da programação. É muita gente que estão conosco aí, que Deus abençoe. Irmã Maria de São Paulo, feliz ano novo. Cheio, cheio, cheio das bênçãos do Senhor. E rapidamente, Pastor Ney, vamos dar uma citadinha na nossa festa, que agora falta só 15 dias para ela começar. Como passa rápido. Três grandes eventos imperdíveis aqui em Curitiba: 53 anos da UMADSE, o Impactar, Encontro Nacional da Juventude da Assembleia de Deus, e o Liderar, que é uma formação, capacitação, preparo, treinamento para liderança alto nível. Deus abençoe, meus irmãos, todos vocês que intercedem, que ora, que nos ajuda nesta atividade, neste trabalho, nesta obra santa, trabalhando com a juventude do Brasil, do Paraná e de Curitiba. Deus abençoe. 15 dias, irmã Simone, para a nossa festa. Exatamente, do dia 16 ao dia 21. Curitiba vai estar estremecida pela presença do Senhor e muitos serão abençoados, impactados pela presença do Senhor. E alguém tem perguntado, como é que eu faço para participar do Liderar? Já que é uma escola, um treinamento, tem que ser feito uma inscrição. Como faz, Pastor Ney? www.cpadeventos.com.br. É a CPAD em parceria com a CGADB e a IADS em Curitiba, na UMADSE, fazendo este lindo trabalho. Então você entra no site www.cpadeventos.com.br e ali você vai ter todas as informações e poderá fazer a sua inscrição. Glória a Deus, porque 15 dias faltando para essa linda festa e vai ser uma explosão de glória. Irmã Simone, a chapa vai ferver. E vai ferver mesmo. E que o Senhor brade, derrame de toda a sua bênção que Ele tem para nós nesses dias de 53 anos de UMADSE, Impactar e Liderar em Curitiba. Irmã Simone, estamos chegando aí para os últimos minutos desta primeira programação aqui nos estúdios da Rádio Marumbi. E nós queremos, irmã Simone, dizer a todos os nossos ouvintes, temos um ano todo pela frente. Sempre procure servir a Deus da melhor forma possível. Jejum, ore, leia a Bíblia, esteja sempre consagrando-se ao Senhor, e Ele fará coisas maravilhosas no teu caminho. Confia ao Senhor a tua vida e o teu caminho, e os teus planos serão estabelecidos. A palavra de Deus diz que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, confie no Senhor. Confie no Senhor também, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás abençoado. Então 2018 que venha cheio de Deus para a tua vida, que você seja próspero e abençoado em tudo que colocar as suas mãos, peça a bênção do Senhor. Irmã Simone, e agora nós queremos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a vida de todos os ouvintes e deste novo ano que se inicia. Um momento de oração. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na tua presença. Quantos são os ouvintes que estão nos ouvindo? O ano novo é de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Venha tomar em tuas mãos cada vida, cada casa e cada família. Nós pedimos que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos. Aqueles que precisam de cura, cura. Aqueles que precisam de salvação, salva. Aqueles que precisam de transformação, restauração, opere, Senhor, uma obra santa na vida de todos. Venha trazer um ano de muitas conquistas, bênçãos e vitórias sobre a vida do teu povo. Sobretudo, que o teu povo se aproxime mais de ti, para desfrutar das riquezas insondáveis escondidas em Cristo Jesus, que o Senhor reservou para todos nós. Abençoe este novo ano, Senhor, com as mais copiosas bênçãos celestiais. Nós pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe nosso pastor, a sua família, pastor Wagner, Gabi. Abençoe a todos os nossos ouvintes. Abençoe a mim, a irmã Simone e as nossas famílias. Cada membro da nossa igreja. Que haja uma onda de salvação no meio do teu povo. Um acrescente no meio de nós, aqueles que vão sendo salvos. Para a glória do teu santo nome. Que os teus planos sejam estabelecidos e concretizados em cada coração, em cada vida. Assim nós oramos, crendo na bênção e na vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ano de glória para você, tua casa e tua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. ZYJ208, AM 730 kHz, ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros, em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Aonde quer que você esteja, nós estamos com você. Leva preciosa semente andando e chorando. Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, 6. Seja um colaborador da madrugada com Deus e ajude-nos a trazer vidas aos pés de Cristo. Contribua. Conta 43400, dígito 0. Agência 1197, dígito 5, Banco Bradesco. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Madrugada com Deus. Resgatando vidas para Cristo. Gruger Grupos Geradores, 041-3376-4447. Vendas, locações e assistência técnica. Gruger Grupos Geradores, 041-3376-4447. Visite o site da Rádio Marumbi na internet e ouça e compartilhe de mensagens como estas. O sangue de Jesus, as maravilhas do mundo. O Filho, a presença do Senhor não é estranho. Ele cuida de você. Heróis da oração. Tudo isso e muito mais. pessoais você tem no site www.radiomarumbi.com. Repetindo, www.radiomarumbi.com. A internet a serviço de Deus. Ó Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Deuteronômio 3:24. E atenção para a hora certa, 12 horas. Quando você quer artigos evangélicos, você pensa Estrela da Manhã. Isso porque na Estrela da Manhã você tem a certeza de que a sua compra significa investimento no seu bem-estar, de sua família e também das pessoas que você ama. Faça-nos uma visita.